aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo, Felipe Zu. Fala aí, galera. Tamo aí. Vamos embora falar sobre essas fantasiazinhas aí que eu usava quando era criança. Que pariu. Ele usava fantasia de Patrine, isso sim. Eu tinha um Jasper, velho, que era tenso. Minha mãe não conseguia tirar, não. Só quando eu dormia, velho. Olha só. Eu também, cara, eu gostei. Eu ganhei uma roupa quando eu era pequena. Gostei tanto que só tirei na hora de dormir. Era um pijama. Puta que pariu. Já começou a praça nossa cedo já. Carlos Alberto não passou aqui hoje ainda, né? E aqui também com a gente, Neilson Lopes. Dai. Cara, tá piorando cada episódio, cara. Puta que pariu. Olhando direitinho, parece mesmo. Pelo menos ele já saiu do poço já, cara. Então tá bom. Jesus. Junto aqui conosco, Eduardo Filhote. Fala, galera. Só eu quero dizer aí que eu te dou um queijo de ban. Puta que pariu, cara. Gente, hoje aqui conosco nós temos um convidado especial aí que vai participar hoje falando com a gente sobre Tokusatsu. Ele, Ricardo, o Spider lá do Alvanista. E aí, Spider, boa noite. E aí, pessoal, boa noite. É um prazer estar aí com vocês, né? E estamos aí, né? Na luta e na labuta pra não virar um filho da mãe. Caralho! Dentro do brasileiro a gente já tá sendo tratado como um, né, velho? Então... Pois é. Bom, gente, hoje nós estamos aqui pra falar sobre Tokusatsu. Olha só que coisa maravilhosa, né? É muita nostalgia pro meu gosto. Quem é que não gosta de Jaspion, Jiraiya, Giban, todos esses super-heróis da nossa época de infância, lá da década de 90 e 80. Ah, pessoal, e pra avisar vocês também que esse episódio sobre Tokusatsu ficou tão grande que a gente vai ter que dividir ele em duas partes também, assim como foi lá com o episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Bom, então agora vamos para os recadinhos... Não, peraí, novidade. Opa. Novidade, hoje os recadinhos e os e-mails são lá no final do programa, então quando terminar o episódio de hoje, você vai ficar com as leituras de e-mails e os recadinhos, ok? Então vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Uma misteriosa e inexplicável força se esconde por trás do nosso corpo. Quanto mais treinarmos o nosso corpo, essa força infinita se manifestará. Defensores da Luz! Batman! Bom, então, pessoal, estamos aqui nessa noite linda pra falar sobre Tokusatsu. Pelo menos aqui, pra mim, é linda. E aí, Neus, pra ti, a noite é linda, hein? Não entendi, né? Não entendi essa pergunta, mas deixa pra lá. Ô, Neus, é porque lá no Rio Grande do Sul, essa hora tá nossa, porra, tá bonito pra ele. Eu não queria zoar, mas... Tá, vamos deixar assim, então. Gente, então, vamos começar aqui. vamos falar hoje sobre Tokusatsu. O que quer dizer Tokusatsu? Eu fiz uma breve pesquisa na internet. Não foi na Wikipedia. Não, foi na Wikipedia, né? Fazer aquela famosa googlada. É, dei um Google aqui e eu vi que Tokusatsu é uma abreviatura para uma expressão japonesa. Tem um nome estranho ali em japonês que eu vou tentar pronunciar. Quer pronunciar mesmo? Fala aí tu. É Tokusu Satsue. Nossa senhora! O cara é imigrante. O cara é imigrante. Praticamente japonês, né? Coisa pra sua mãe, diga-se de passagem. Traduzindo, é como filmes com efeitos especiais. Então, tudo que tiver efeito especial é Tokusatsu. Ah, pô, aqueles Tokusatsu Senhor dos Anéis é do caralho. Só que tem, cara, tem umas variantes, né? Tem dos Tokusatsu, tem os Super Sentais, tem os Metal Heroes, né? Tem os Super Sentais, tem os Henshins e tem os Metal Heroes. Isso mesmo. Então a gente vai falar sobre Tokusatsu. Se alguém colocar eles em alguma escala, algum critério, separar aí, não vai ser a gente. A gente vai falar, vocês sabem, né? A gente não é expert em nada, então tudo bem. É, na verdade, o critério que está sendo usado aqui é nós assistimos na manchete. É, mas tinha alguns que não passavam na manchete, viu, Eduardo? Passava na Band também. Na Band, SBT. E uns que é fora mesmo, é verdade. Então vamos lá, vamos começar aqui então. Seguindo a lista de Tokusatsu de cada um aqui, tem o Inspector. Quem escolheu o Inspector? Eu, cara. Então vai lá, Felipe. Fala aí sobre o Inspector. Falar o que eu me lembro, né? Porque a gente é velho pra cacete, então... É, até porque tu não pode falar o que eu me lembro, né? Só pode falar o que tu se lembra, tá certo? Já começou levantando... Né? Já começou levantando cinco dedos, já. É, na verdade, um a um, né? Porque o céu tá rosa aí. Então, vamos lá. Eu me lembro, o Inspector era um esquadrão especial da polícia, certo? Tinha três personagens principais, eram dois sendo robôs e um usava uma armadura especial, que o nome dela era Fire. Bike e Rider. Os dois robôs. É Bike e Rider. Um robô amarelo que tinha roda na... que virava moto, né? Tal. Bike. E o verde que eu não lembro o que fazia, não. Ele voava. Pronto. E tinha, se eu não me engano, uma personagem feminina, né? Que atirava, era campeã olímpica e tal. Ah, era legal. Mas ela não virava nada nesse, não. É, ela não virava nada, não. Só atirava mesmo e só fazia chorar o nome da galera. Não sei quem, não morra, Liuma, não morra. Essas coisas assim. Bem, pra mim, era muito foda, velho. Eu gostava muito. Inclusive, eu vivia querendo os bonecos, mas eu não consegui comprar. Mesmo meu pai sendo Bruce Wayne aí, ele não... A gente não achou. A gente não achou. Aquela velha fita, né, que gravava tudo pra mim. Minha mãe gravava no cassete pra mim quando eu perdia. E tava tudo certo. Ô, Felipe, quando ele... O Fire, ele tinha um tempo limite na transformação dele. Então ele tinha. Ele só podia ficar transformado 5 minutos. Olha, não sabia disso. É, se algo. Então, ele só podia transformar quando a parada tava realmente crítica, né? Porque se ele ficasse mais do que 5 minutos na armadura, ele poderia morrer. Inclusive tem até um episódio que ele passa, ele quase morre. Ele depois ele tira. Por isso que quando ele tira o capacete, ele tá todo suado, todo negócio. Por causa que aquela roupa só foi feita pra ele usar 5 minutos no. Assim, na história do. Aham. Sim. No caso, sugava muito do corpo dele, né? Exigia sim, muito esforço. Sim. Do... Então, por isso que só quando o bicho pegava mesmo que ele podia transformar, não tem? Uhum. Porque ele deixava mais pro Bike e Rai ter tapado a situação, né, cara? O que eu mais gostava era o amarelo, velho. O Biker pra mim era o mais foda. Principalmente porque ele era tinha... zoeiro, né? Igual a mim, então. Mas comparado à maioria dos Tokusatsu da nossa época, o Inspector era um dos mais modernos, né? Dos últimos que saíram. E a, música dele ficava na cabeça, né, velho? Principalmente aquele grito lá do Inspector. Inspector! Pronto. Ia cantando e fudeu, velho. Alguém lembra de algum episódio legal do Inspector? Cara, eu me lembro de um episódio interessante. Na época eu estudava de manhã cedinho. Eu cheguei da escola. Era o intervalo em que eu ficava em casa almoçando enquanto a minha irmã, junto com a minha irmã, pra ela ir pra escola. Então eu ficava eu, minha mãe e minha irmã. Aí nesse dia tava nós três, a gente tava assistindo o Inspector. Não, peraí, Eduardo, só um pouquinho, peraí. Então a tua mãe e a tua irmã assistiam Cavaleiros e assistiam Tokusatsu também. Assistia também. Ah, elas eram piolinha da Manchete também. Meu Deus do céu. Cara, na verdade elas assistiam poucas coisas, saca? Elas viam, era o Inspector, Cavaleiros do Zodíaco e depois quando começou Power Rangers no comecinho também elas viam. Olha só. E 4x4 na novelinha da Globo. Caraca. Não, peraí, 4x4 é uma referência a bondinhas, não é? What the fuck, velho? Não é? Que isso? Não é nessa novela que tem o cara aquele pelado na abertura? Não, velho. Não. Tem certeza? Que deve ser coisa gaúcha de 4, alguma coisa assim, mas... É, velho. Mas não, cara. Não lembro. Mas então, aí eu cheguei lá, tô lá assistindo, então estávamos nós três lá assistindo de boa. Aí era um episódio que tava rolando uma treta muito do mal lá, que tinha um cara poderoso que tava em risco de matar e destruir a equipe toda. Aí o Liuma teve que pegar o carro dele, que era todo turbinado, todo cheio das paradas, e era onde ele vestia a armadura de faia. Aí ele pegou, foi com um carro pra um lugar lá. Ele chegou nesse lugar, o cara... Eu não sei, não lembro o que aconteceu direito. Eu sei que um míssil chegou e acertou o carro no que ele tava dentro do carro. Puta saca? Merda. E detonou o carro todo. Aí o Liuma quase morreu e tal. E eu chorei e tal. Eu falei, nossa, ele vai morrer, não sei o quê. Eu gosto dele, é o melhor personagem da série. Ah, eu já nem me surpreendo mais quando tu fala que chorou. Caralho. Eu era chorão mesmo. Ô, Edu, e o carro era muito foda, né, velho? Eu me lembro, era vermelho, né, com uns detalhes brancos e tal. Aquilo lá é um RX-7 antigo, cara. É. Aquilo aí é do Initial D, velho. Aí nesse episódio que o cara destruiu o carro todo, ele voltou pro laboratório e tal e falou, não pode continuar assim, que tá muito fraco, a gente vai perder não sei o quê. Aí a galera vai e faz umas mudanças lá no carro e tudo, ele vai pra enfrentar o camarada de novo. Aí o camarada usa o mesmo poder lá, joga o míssil em cima dele, só que no que ele joga o míssil, ele faz aquela ceninha clássica que ele colocava o dedão no painel e falava, Jagan, aí... É. Em vez dele só transformar com a armadura, não, o carro começou a transformar, isso, tá ligado? Isso. E eu pensava que era. Eu pensava que era Chacan, Edu. Chacan é aquele do Mega, pô. Caralho, Chacan, pô. É sério, pô. Tipo, parece que ele falava assim, Chacan, tem pra transformar. Don't Fala aí, Ricardo, pra concluir aí sobre o Inspector. Ah, então, eu lembro que eu tava vendo, não vi o primeiro nem o segundo episódio, foi lá pelo terceiro ou quarto, mas daí eu vi o tal do biker, quando eu bati o olho assim, eu vi o cara com uma roda no peito, mas eu falei, mas que porra é essa? Esse cara com essa roda no peito aí, que maluquice é essa? Daí a pouco o cara deitou no chão e começou a andar como se fosse uma moto, mas ele fazia o movimento com as mãos assim, sabe? Tipo, como se estivesse nadando. Eu falei, mas que porra é essa? Troço maluco, cara. Daí depois eu fui ver... Aí eu fui me acostumando com a ideia, achei o negócio massa, a ideia bacana. Aí já apareceu o Fire, não sei o que e tal. E aí eu vi o Biker tirar aquelas duas espadas que ele tinha. Aí a espada, tipo, ele juntava, ficava tipo... Uma lança. Daí, uma vez depois, ele usou até a lança como guidão da moto. Eu não sei se isso era frequente ou não. Talvez vocês possam me lembrar, mas... Era viajante, o cara era multitarefa, ele cortava, picava, fatiava, descascava, fazia tudo. E ainda contava piada, velho, o piadista do grupo era ele, né? Ele era a faca guinço, né? Ele era, cara, ele era um multiprocessador, cara, fazia de tudo esse cara, hein? Era massa. Bom, então, vamos dar seguimento aqui. Neilson, por favor, fala pra gente aí sobre Spielvan. Spielvan, cara, ele era o famoso aqui no Brasil, famoso Jaspion 2. Como a gente foi enganado quando era criança. É, pra pegar, mas ele era bem parecido. É, a armadura. É, porque esse tipo de tocados são chamados de Metal Heroes. Isso, e os Metal Heroes foi começado com Gaiban, aqueles policiais do. Que são três policiais do espaço lá. Que eu só cheguei a ver só o primeiro, que é o Gaiban mesmo. É Gaiban. Galvan, pô. Galvan. Não. Galvão? Não, é Galvão. Gaiban. Chupa Galvão. Sai que é tu! What the fuck? Aí, eles são um tipo de Metal Heroes, né? Que ele foi praticamente um dos últimos, o Spielvan, né? Cara, e realmente a armadura dele é muito parecida com a do Jaspion, cara. E ainda mais a questão do personagem principal já ter feito um desses três aí que tu falou, do Gaban, Gaban e... Sei. Gaban, Charivan e Spielvan. Isso. Shader, né? Ele fez um desses três, depois ele teve participação no Jaspion, né, como o Boomerman. E aí... É Boomerman. Isso. E aí depois ele fez o Spielvan. Oh, mas o Nilson, você falou que o Spielvan foi um dos últimos a sair, mas o Inspector é mais novo que ele, hein? Não, eu tô falando de Metal Heroes. Mas o Inspector é Metal Hero também. Ah, sim. Tá. No, mas no é porque Metal Heroes existe subgêneros. Ivan, eles são os detetives espaciais. Sim, são subgêneros. São subgêneros. Ah, tá. Mas se fuder esses japoneses, velho. Aí, essas séries dos detetives espaciais em sequência. Começa com o Gaivan, aí depois vem o Charivan, depois vem o Shider, depois vem o Spielvan. Aí é tipo um passando pro outro, igual o Power Rangers foi fazendo. Ah, então dentro dessa sequência, dessa categorização, aí... Beleza. Eu pensei que um era depois que o outro, porque eu lembro aqui que o Spielvan realmente foi um dos últimos, mas ele veio antes do Inspector. Cara, inclusive a música do Spielvan, cara, é sensacional, bicho. Nossa, Qual música não é boa de Tokusatsu, velho? Chega a me arrepiar, cara, quando eu ouço aquela porra, velho. Tá louco, velho. Pois é, né? O Felipe falou uma coisa aí, cara. Uma coisa que tinha em comum em todos eles era as músicas, cara. Todas as músicas eram bacanas, cara. Todas. A história do Spielvan era que eles eram duas. duas crianças de um planeta lá, tal do Planeta Clean, que eu lembro que era isso que eles falavam lá, o planeta da água lá, e eles foram pra Terra pra tentar, acho que pegar água, alguma coisa assim, não lembro direito, tô falando muito de cabeça, cara. Mas o Spielberg era mais moral que o Jaspion, velho. Eu achava mais top. Não, o Spielberg, a única coisa que ele não tinha, aquela nave dele, igual no Jaspion, virava robô. Não virava robô, mas ela virava tipo uma arma gigantesca, né? Que atirava nos bichos. É. Ô, velho, isso foi a maior decepção de todas na série. Eu ficava esperando. Jaspion 2, eu ficava, porra, vai ter um Dylion. Eu ficava esperando um gigante guerreiro e, nunca aparecia. Eu também pensava que ele ia ter o robô gigante, mas ele não, ele lutava mais com ele transformado mesmo. Ele tinha uma lança, né? Se eu não me engano, uma lança, era uma lança que pegava um bastão, sei lá. Era a espada que virava lança. Eu só queria fazer uma retificação aqui. Esses detetives espaciais aí, que eram os três primeiros Metal Heroes que apareceram, né? O primeiro deles foi o Gavan. Né? O segundo foi o Charivan. E o terceiro, o Scheider. O Spielberg é bem depois, cara. Ele é depois do Jaspion. Sim, foi isso que eu falei, pô. Não, sim, mas o Eduardo falou que era dos três ali. Mas é porque o Spielberg é continuação do Scheider. O Jaspion não é integrado no universo deles. Os três fazem parte, o Spielberg também. Tanto que tem um episódio que aparecem os quatro juntos, saca? Ah, mas não, tu não tá falando do... Como é que era aquele seriado que dava na Globo que... Não, não, não. Pelo amor de Deus, cara. Não. Aquilo lá é a Power Rangers... Hein, deixa eu inventar uma palavra aqui. É. Aquilo lá é uma Power Rangersização dos Metal Heroes. É justamente isso. É bem por aí. Mas continua nisso, sobre o Spielberg aí, que é o foco. Sim, O engraçado é que agora que eu lembrei o nome aqui daquele robô lá do Spielberg, que o nome dele é Defender, lembra? Ele falava, Defender! Aí aparecia aquela nave lá, ele subia na nave. Pulava ele e como é que é o nome daquela parceira dele, que era a Henri no Jaspion também? Era uma mesma? Bosta, ela não era uma bosta. Lady, como é que é? Lady Diana. Era a mesma? Lady Diana, ela mesma. Eu não tinha lembrança disso, cara. Ela sim, mesma. Ela fez o Jaspion antes, né? Com a Henri, aquela lá. Depois ela fez o... Ela fez no Spielberg com a Lady Diana, né? Ah, ela... a irmã do Spielberg também, que eu não lembro o nome dela. Ela é Diana, o nome dela é Diana. Não, a irmã dele. A irmã era Lady Ellen, se eu não me engano. Ah, é isso mesmo, é Lady Ellen, isso mesmo. E no Spielberg fazia uma propaganda fodida da Suzuki, né, velho? A moto do cara tinha o nome do cara, Suzuki. E outra, o joelho dos caras parecia umas bolachas de metal, velho. Eu ria muito com isso, velho, na moral. Cara, eu lembro uma coisa que eu achava massa, que quando passava Spielberg, não sei se vocês lembram, passava na manchete bem de manhãzinha mesmo, era que umas 6 horas da manhã, 7 horas, credo, por aí. Meu pai que me acordava pra me assistir, cara, ele falava, falava assim, tá passando Jaspion 2, ele falava. Jaspion 2, mas isso aí foi foda mesmo, velho. Porque na época falava na propaganda, está começando o Jaspion 2. Eu falava, enganaram a gente só pra... Fui enganado, fui enganado. Mas aí, como o Jaspion foi o primeiro e depois veio ele muito parecido, pra nós é tudo a mesma coisa. Então, naquela época era tudo só igual. Só que pro Edu não, né? Porque ele ficava esperando o Daileon lá. Porra, eu chamava Jaspion 2. Sim. Aí você tinha o Boomerman e você tinha a Henri de volta. Aí eu ficava, porra, cadê o robô? Não vai, o Defender não vai virar o gigante guerreiro Defender, não? Ah, é, rapaz. Você lembra que a lança do... Era a lança duas. Do Spielberg buscava lá, lá do na, outro lado. Lá na puta que pariu, velho. Era tipo passar um caraca, o cara, o monstro podia estar quase a 10... A 10, 20 metros dele, que ele furava o bicho lá em cima, doido. Vocês nem repararam, o Spider disse que é o bastão do Goku. Caraca! Então, bem então... parecido, né? É uma versão do sabre de luz com o bastão do Goku, né? É, ele falava comando, comando lança-laser. Na verdade, é... querendo dizer que o Spielvan é o Goku with lasers. É. Na verdade, o nome não é Spielvan, né? A tradução que é pra América é Star Wars Z, né? Na verdade. Cara, mas o Spielvan era legal, cara. Mas depois, quando veio aquele velho Troopers do cacete lá, olha, deu um nó na cabeça. Puta que pariu, cara. Já não sabia mais nada. Todo mundo, assim, fala do Spielberg ruim. Não acho o VR Trump é tão ruim assim, não, cara. Vai te cagar. Eu acho. Ah, eu achava ruim, cara. Ah, vai te cagar. Na época, quando eu era moleque, eu gostava, cara, de assistir. Cara. Ah, pois é. O ruim pra mim era a Patrine, velho. Eu odiava aquela merda. Mas tu falou que tinha fantasia da Patrine, caralho? Eu tenho do Jasper, viado. Ah, tá. Do Jasper. Viado. Olha isso. Como é que era o nome do inimigo do cara lá, do Spielberg? Cara... O inimigo do Spielvan era o... Não era o tal do cara que vivia... Ele tinha uma forma, vivia num receptáculo lá. O nome dele é Senhor Walker. Esse mesmo, nossa, cara. Nossa senhora, cara. Que memória vocês têm? Eu não lembro dessa porra. Caralho, não lembro de nada disso aí, velho. Não me lembro nem qual era o vilão, na verdade. E olha rainha, que eu... Aí tinha a Rainha Pandora, o Imperador Guiltini. Puta que pariu. Bora, ah, mas tu viu isso aí agora. Vai tomar no teu cu. Ah, o cara tá no Wikipedia aí, velho. É, essa... tá aberto essa porra aí agora. Essa Rainha Pandora que você falou aí, que você lembrou, não era ela, na verdade, a inimiga? Tipo... Não, ela era a porta-voz do Senhor Walter, pô. Ah, ela era, tipo, isso aí. Um ajudante dele, né, cara? Ah. Isso aí, cara. Ele era muito maluco, muito louco, cara. Então tá, Nilson, com as tuas considerações aí pro Spielberg. O quê? Termina o Spielberg aí, caralho. O que, que tu achava do Spielberg? Ah, cara, Spielberg eu achava um... Eu acho, assim... Além dele ser um... Assim, você sabe que no Japão ele não foi tão aclamado. Porque ele foi os últimos e a galera nem queria mais saber desse tipo de... já tava saturado. Saturado. Assim, no Brasil era novidade pra gente, mas pra eles lá... Eu acho um bom Metal Hero, cara. É. Eu acho. Porque eu ainda sou fã dessas paradas, ainda eu assisto. Mesmo sendo galhofão, aquela parada galhofa, eu gosto de assistir, cara. Eu acho massa, cara. Então tá. Então vamos pular pro próximo. Então agora vamos para o próximo da lista aqui, é o Esquadrão Relâmpago Changeman. Fala pra gente aí sobre Changemans. Cara, Changeman foi a coisa mais bacana que teve por muito tempo, que eu assisti durante muito tempo, foi Changeman. Ele passava na Manchete, era do tipo Super Sentai. A história dele baseava num grupo de guerreiros que era treinado pelo Sargento Ibuki, que treinava a galera lá pra combater as forças do mal. Aí um dia, o Imperador Ozma, que já tinha conquistado mais da metade do universo, chega na Terra, e quando ele chega, o poder terreno é libertado. Aí cinco escolhidos lá começam a usar o poder terreno e se transformam no Esquadrão Relâmpago Changeman. Mas eles não foram selecionados nem nada? Chegou assim e transformou? Eles nem são terrestres? Não lembro mais. Não, eles faziam parte do esquadrão de treinamento lá de defesa da Terra. Isso. Eles já estavam lá no exercício de treinamento. Realmente, eu lembro. Eles eram soldados. Isso. Eram militares, né? Isso. É. Aí quando o Imperador Ozma atacou a Terra, durante o ataque a força terrena foi libertada. Aí cinco dos soldados que estavam lá foram escolhidos pela força terrena pra se tornar o Esquadrão Relâmpago. Foram escolhidos. Isso. Aí eles se transformavam, então, nas cinco criaturas lá da mitologia. O vermelho era o Change Dragon, o azul era o Change Pegasus, o preto era o Change Griffon, e tinha as meninas, né? A branca era a Change Mermaid e a rosa era a Change Fênix. Pelo menos aqui quem mandava era o dragão, né, ô Felipe? Aí, ó. Change... É. Finalmente deram o destaque que o dragão merecia, né, velho? É. A Fênix ser rosa e mulher é meio ofensa isso aí, velho. Ué, por quê, cara? Cadu Ick. Ah, mas o Changeman... Mas aí seria o... A Changeman veio antes, é, não? É, o Changeman veio bem antes. Então o Ick foi a vingança da Fênix. Eu acho que o... Como é o nome dele... O carinha que fez Cavaleiros lá, ele devia ser puto com isso também. Deve ter botado o Wiki bem apelão, velho. Massami Kurumada, né? Uma coisa interessante do Changeman é que ele foi o primeiro tokusatsu do tipo Super Sentai a ter o Super Robô por formação lá de né, os componentes da nave se fundirem lá e formarem robô e tal. Pô, e era legal, cara. Nossa, coisa louca, velho. Um real pra quem lembrar o nome do robô sem olhar na Wikipedia. Não lembro. Não vou lembrar também. Eu só lembrava o nome do Pegasus e do dragão, quanto mais do... Deixa eu tentar lembrar, Eduardo. Tu deve saber. Poxa vida, é Change... Robô? Change Robô? Robô. Acertei. Ele era formado. Era o nome mais óbvio, né? Se você tivesse falado dos inimigos, eu sabia que era os inimigos do Gozma, né? Que eles falavam Gozma. Isso. Ah, mas todo mundo aqui sabe que a estrela dos Changemans era o Giodai. O Giodai. Pô, meu personagem preferido. Giodai. Oh, o episódio que eu mais gostei dos Changemans é aquele que eles ajudam o Giodai, que o Giodai engoliu um míssil, vocês lembram? Caraca, velho. É mesmo, cara. Eles ajudam mesmo. Míssil. É, ele engoliu um míssil, daí ele saiu pra cidade. E daí os Changemans botaram uns mantos lá e umas pernas de pau, assim, pra fazer de... aparecendo só um olho da cara, pra fazer de conta que era amigo dele. Daí o Giodai olhava, assim, pra eles, assim. E daqui a pouco ele ficou fazendo Giodai, todo mundo, né, pulando ali com o Giodai, não sei o quê. Até que eles conseguiram tirar o míssil do Giodai e no fim ele voltou. Ele nem era um monstro tão ruim, ele era manipulado pelo outro, né, cara? E no fim ele acabou indo pro mal e de novo. Mas o Changeman também teve umas coisas muito bizarras, velho. Tinha a Shima, que era uma mulher guerreira que tinha a voz de homem lá, grossona pra caralho. Era uma coisa que dava até medo, velho. Ô, Eduardo, se falar... Aquilo lá era trap, doido. Trap purinho, era igual a Poison. Era igual a Poison aquilo lá, doido. Era trap puro. Se tu chegar aqui no Rio Grande do Sul e disser pra alguém se vocês lembram da Shima... O cara vai dar uma pedra aí que eu vou pegar a cuia ali e a Era vai fazer um chimarrão. Porque Shima é abreviatura de chimarrão aqui. Que massa, velho. Mas tinha um episódio do Changeman muito bizarro, que acho que é o quarto ou quinto episódio, que aparece a mãe da Shima, que era um monstro muito louco lá, que era a ama de leite da Shima. Aí no episódio, esse monstro faz uma treta muito do mal, que ela sai dando leite pras pessoas... Eu lembro disso, cara. Aí os gatinhos viram pessoas e vão mamando no leitinho num caminho que vai sair do posto. Cara, a Tokusatsu tinha muita bizarrice. Não pode lutar porque é tudo gatinho inocente, saca? O outro cara, o vilão muito massa, era o, é o Buba, né, cara? Caraca, aquele cara eu achava muito foda, velho. Ele era um dos vilões mais loucos que tinha, velho. O Buba. Enquanto a partida tinha o Gata, que era aquele camaradinha verde lá que... Tudo que acontecia, ele se mijava. Ah, não sei o que. Eu lembro dele. Ele era o que levava o Giodai, né? Vamos lá, Giodai. Ele sempre buscava o Giodai depois da transformação. O Giodai sempre pisava no rabo dele na hora de ir. Pá, pisava no rabo. É verdade. É, eu lembro dessa mesmo. Hein? E a surpresa... Como é que era o nome do capitão lá do Esquadrão Relâmpago? Como é que era o nome dele? Sargento Ibuki. E a surpresa de saber que o Ibuki era um alienígena, hein? Não é, cara? Isso aí foi... Puta que pariu, cara. Vai, porque assim, foi... pô, explodiu a cabeça. Cara, Changeman foi um Sentai muito bacana, velho. Ele foi... Acho que... Me parece que ele passou antes do Flashman, não foi? Depois. Depois, né? Certo, depois. Eu tinha clara impressão que era antes, cara. O Changeman é mais... O Changeman é mais antigo que os Flashman, mas passou no Brasil depois. Ah, entendi. É, porque tanto que o Changeman é o primeiro Super Sentai a usar o robô gigante. O Flashman já tinha até um monte, não era só um. Isso, isso. É, e os Flashman foi o meu primeiro super, Tokusatsu. Cara, o Changeman era tão maluco, cara, tão maluco. Eu e meus amigos tudo na escola, a gente brincava de Changeman na hora do recreio, cara. Acho que todo quem mundo era Fênix? Caraca. A gente sempre arranjava uma mulher, né, cara? Mas só uma, né? Duas era mais difícil, né, cara? De brincar. E aí tu era obrigado a pegar a Marmite daí. As gurias viram. Não. Eu era sempre o Grifon, cara. Eu era sempre o Grifon já. Também já falava assim, vamos brincar, eu já sou o Grifon já. Tá pra bom, não ter tá problema, bom. Entendeu? Vamos acreditar, né, gente? O cara é tão pedestre que ele penteava o cabelo com canivete. O Gaio fazia isso também? Será que é cópia? O Gaio vantagem ali é pra se arrombar, né? O Changeman tem 55 episódios e 2 filmes, cara. Exatamente. E foi o Super Sentai de maior sucesso no Brasil. Rendeu. Aqui no Brasil ele rendeu série em quadrinho, rendeu um monte de produto. Brinquedo pra cacete, aquelas mascarazinhas escrotas de plástico. Eu lembro que eu tinha aquela máscara, o escudo e a espada. Pô, finalmente tu tinha alguma coisa, né, Nilson? Mas também era o quê? De plástico, né? Qualquer coisa. Se ele fez. De vassoura, não foi, Neil? Não, foi o de verdade mesmo. Era o de verdade mesmo. Não quantos era... troco de pão tu teve que juntar? Fala aí. Não, dessa vez meu pai que me deu. Meu olha pai só, cara, mas vendeu depois, né? Não. Recuperar um pouco. Eu que quebrei brincando com meu irmão. Meu pai gostava de assistir junto comigo esse tipo de seriado japonês. Ele gostava de. Ele só não gostava dos desenhos japoneses, mas os seriados japoneses ele assistia. Tá certo. Cara, o Changeman foi um dos responsáveis pelo meu quase nenhum talento em desenho. Porque eu achava os monstros. Eu achava os monstros tão bacana que eu e alguns amigos tinha caderno de desenho que a gente fazia os monstros, sabe como? E comparava pra ver qual que ficava melhor. É óbvio que o meu era sempre o último, porque eu realmente não desenho nada. Nem graveta eu sei desenhar direito essa porra. Nem xiao xiao, né? nem xiao xiao. Nada. Mas era massa, cara. Saiu umas bizarrices mais bizarras do que tinha no seriado. Terminar aqui com os Changeman, Eduardo, as tuas considerações sobre Changeman? Cara, eu recomendo Changeman pra todo mundo, até pra quem é mais novinho, não teve oportunidade de assistir a série, ganhou versão DVD no Brasil, há rumores aí de que ela vai entrar no Netflix, acha fácil pra ver no YouTube. Quem nunca viu, assista Changeman, cara, vale a pena demais. Eu acho que os mais novos não vão curtir não, hein, cara. Porque a molecada de hoje, alguns moleques falam assim: ah, não, gosto disso não, isso é lixo, lixo. Só fica assim, lixo. É porque o povo só quer assistir Power Rangers do Futuro Incapaz, Power Rangers de não sei o quê, aí não... assistir uma coisa que nem existe, né? É na época. É meio que forçado pra ele assistir uma coisa que eles não viveram, e uma parada que tem mais de 30 anos quase, cara. Então é foda. Alguns, igual meus filhos, eles assistem porque eu apresentei isso desde molequinho, quando era bem neném. Obriga eles a assistir. Aí eles gostam. Eles falam: pai, bota o Jasper pra mim ver, eu botava. Então, cara, eu só sei que eu era tão viciado em Changeman, mas tão viciado que até quando a gente viajava, fazia alguma coisa, a minha condição pra viajar, pra sair de casa era: eu tenho que ver Changeman, tem que ter como eu ver Changeman. Aí eu ia de boa. Puta que... Caraca. E o próximo aqui da nossa série é ele, o Ninja Jiraiya. Vai falar sobre Jiraiya. Ninja Jiraiya. É ele, Spider. Fala aí pra gente sobre Jiraiya. Ninja Jiraiya. deixa essa porra da busca rolar solta aí. Não canta não, velho. Não estraga ela. Ele não tá segurando, cara. É muita emoção. É muita emoção, velho. Inclusive, eu prefiro a música em japonês do que a brasileira, porque é do Brasil. Não, é tão boa quanto. Jiraiya, o incrível ninja. Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. Nós queremos um herói pra defender, e que busque a força dentro do seu coração. É a força pra nos defender. Acreditamos numa nova era, em que o poder do amor vai sempre existir. É a força pra nos defender. Quem vive a emoção e luta pela vida, acredita que o bem vai dominar. Jiraiya, vive o momento. Jiraiya, é nossa proteção. Assim é ninja, Jiraiya. Não, ficou estranho, tá, cara. Tá. Estranho. Pô, deixa o Spider falar aí, pô. Fala, Spider. Cara, falar de Jiraiya é uma alegria imensa, cara. Porque, primeiro que eu sempre gostei de ninja e eu tava aqui fazendo exercício, eu acho que o grande responsável por isso é o Jiraiya, cara. Porque eu gosto de ninja. Não, peraí, tu tava ninja, fazendo exercícios ninjas? Ele queria... Ele tava praticando ninjutsu. Ah, não sabia disso aí, cara. Spider, o ninja brasileiro. Ninja, Spider. Se não me confundirem com o Lidomar, o Sub-Zero brasileiro tá ótimo, cara. A ganharia do Jiraiya, meu velho. Só aquela voadora ali. Com certeza. Então, cara, Jiraiya, eu tava fazendo exercício de lembrança aqui, cara. E eu sempre gostei de ninja. Então, Jiraiya eu lembro desde moleque, né, cara? Assisti esse troço aí exaustivamente na Manchete, como todo mundo aí. E a história do Jiraiya era bem bacana, assim, cara. Ele era bem tradicional. A família dele era de um clã, né? Os Togakuri lá. E eles eram da 34ª geração. E todos eles eram ninjas. Então tinha o mestre deles, que era o pai deles, né? Tinha o Jiraiya em si, que era o Toha. A irmã dele e o irmão menor. E todos eles eram ninjas, assim. E já no primeiro episódio, eles explicam por que que eles têm que treinar, né? Então, o pai deles começa a explicar pra eles por que que eles têm que treinar tanto. E a história original do seriado é que eles receberam uma cápsula alienígena há muito tempo atrás, né? 2.300 anos atrás lá, com conhecimentos inimagináveis lá. E eles tinham uma inscrição, e essa inscrição dizia onde é que estava localizada essa cápsula. Só que qual que era a treta do negócio? Essa inscrição se dividiu em dois. Uma parte ficou com os Togakuri, que é a família do Jiraiya, e a outra parte ficou com a família dos feiticeiros, né? Que tinha lá o Dokusai como inimigo. E aí, pro troço ficar bom, o mestre deles, o pai deles, né? O Tetsuzan, o velhinho Tetsuzan lá, abriu do nada, assim, desceu do teto a armadura do Jiraiya. Uhum. E quando as coisas começaram a pegar, quando começaram a atacar em busca da inscrição, ele se transformou no Jiraiya e foi pro pau, né, cara? Então vamos matar quem tá querendo atacar a gente aí. Então, o plot mais ou menos do Jiraiya era isso aí, cara. E as grandes curiosidades, as duas grandes curiosidades do Jiraiya, pra mim, que é a foda. Primeiro, o Jiraiya era um extraterrestre, né? Ele não era humano. E a outra é que o ator que fez o pai dele, ele realmente era um ninja de verdade. Exatamente, cara. Caraca, exatamente. Praticava ninjutsu mesmo, ele. Isso. Ele realmente era um ninja, ele era um descendente da 16ª casa de Togakuri, sei lá o que lá. Isso, é isso mesmo, cara. Isso mesmo. É, ele tinha uma escola, velho. Ele tinha uma escola. O visual do Jiraiya era massa, velho. A máscara dele era foda, a espada era foda, as técnicas eram foda. Eu só tenho uma coisa a dizer: espada olímpica! Roubou minha fala, maldito! Era pra ter falado antes, em vez de ficar dizendo: ninja Jiraiya. Papa porra! Cara, todo o episódio eu ficava puto da cara porque o Jiraiya, toda vez que ele fazia espada olímpica, ele nunca botava a espada bem certinha no centro do rosto, assim. Desde então eu vi que eu tinha toque com essas coisas, sabe? De, eu lembro do. Aí tem a golpe frontal, né? Golpe bilateral. Isso. E aqueles corvos que sempre tinha outro, né, cara? Os corvos eram tipo infinito, né, cara? Só no primeiro e segundo episódio que ele matou uns dois já de cara e eles voltavam, né? Eles se sempre tinha respawn, pô. Tinha respawn. Eu lembro de um episódio, só não sei qual, que ele vai lutar com outro cara lá. Na hora que ele vai tentar matar o cara, aí na hora que ele vai dar a espadada, o cara vira aquele toco de madeira. Falou, porra! Sim, sim. É, ninja, né, cara? Cara, o Jiraiya era bacana porque realmente tinha várias técnicas ninjas, assim. Todas que a gente conhece do cinema e hoje que a gente conheceu de cultura pop, cara, tudo já tava lá no Jiraiya antes. E o capacete dele tinha o olho levantava, né? E quando ele ia pra batalha, ele baixava aquele olho lá, Não. Não. Isso daí foi algo que aconteceu meio temporada, assim. Tinha um costume nos Tokusatsu que no meio da temporada eles faziam tipo um upgrade, assim. Eles faziam a queda do herói e logo depois eles levantavam o herói de novo, entendeu? Então o que aconteceu com o Jiraiya? No meio da temporada ele lutou contra aquele cara que lutava com o Gifu. Eu não lembro o nome do inimigo do Jiraiya nesse episódio. Que o cara lutava com... Hã? Não, o Lindomar luta karatê. E o cara ele tava com Kung Fu, e daí o Toha ele menosprezou, sabe, o Kung Fu coisa tal, e tomou um pau. O cara lutava até Drinking Box, que é o Kung Fu bêbado, né? Sim. E aí ele se juntou com o filho de um outro personagem que o Jiraiya já tinha matado e os dois deram uma surra no Jiraiya, mas quase mataram ele. E aí foi quando o pai dele fez lá um upgrade na armadura, foi quando ele conseguiu as ombreiras. Uhum. Eu não lembro mais o que, que ele tinha. E aí foi quando ele botou os óculos também, o visor, o entendi. O entendi. Esse episódio do Kung Fu que você tá falando, Tim Blue, acho que é um que tem o pai e o filho, né? São dois, na verdade, né? Não, é filho de um outro personagem que já tinha morrido e um atual, né? Não, eles não têm parentesco. Ah, então. Mas eram dois, né? E deram um couro nele, né? E a irmã dele usava uma armadura também, não era uma branca, né? Depois o pai inventou lá pro final do Jiraiya apareceu o robozão dele, né? O Deus Jiraiya. Deus Jiraiya. Aparecia. Ah, um robozão preto, né, velho? Sim. Não, não é preto. Não era preto, ele era cinza, escuro, assim. Isso, ele tinha uma roupa de samurai. Ele era um samurai grandão. Ei, mas uma coisa... Vai ver, Felipe, que naquela época a tua TV era melhor que a nossa, né, cara? Ah, porra, velho, até você, velho. Porra, bicho. Ô... Pera aí, vou me lembrar de comprar os convidados agora, já que eu tenho dinheiro. Ô, Spider. Depois tu me passa o número do teu fax, que eu já tô imprimindo teu contrato aqui, viu? Mas assim, ô Eduardo, sabe me dizer o nome do inimigo do Jiraiya, que era o Aldebaran, não lembro o nome dele? Aldebaran, teu cu! É, porque o cara tinha um capacete de touro, não tinha? E os chifres, né? E o chifre cortado também, né? Não, ainda não. Chifre. Alguém lembra o nome dele? Eu lembro, mas eu escolhi o episódio, então não vou falar. Você tem que fazer um esforço aí. Eu não Toma. Lembro. Velho. Dai no Google, pô. Era o nome de um demônio. Gosto dessas coisas de demônio, não. O nome do inimigo era Dokusai. Dokusai. Era o Team Blue ele, né? Pra você. Dokusai. Filho da puta. Caraca, bicho. O Dokusai era tão foda que ele tinha a voz do dublador do Saga. Sim. Aí é imoral. Ah, bem foda. Lembrado. Eu me lembro do episódio que ele ficou grandão e começou a bater no Deus Jirai. Explosão galáctica! Se eu não me engano, o Jiraiya não entrava dentro do Deus Jirai, né? Ele entrava, cara, mas só lá no final, assim. Eu não lembro mais. Ele se incorporava, ele não entrava, né? Ok. Ele virava um sol com um robô. É isso aí. Cara, Jiraiya era um dos melhores tokusatsu da época. Claro, o cara era um alien, porra. Tinha que se juntar com o robô mesmo. O negócio de entrar em robô. Não tem nada pra falar do Jiraiya aí, ô Eduardo? Cara, eu tinha... Não, já falaram que eu ia falar. Mas eu vou falar uma coisa legal, velho. Tu ia falar a espada olímpica. Não, eu ia comentar sobre a espada. Vou falar sobre a espada. Não, agora não quero falar mais, não. Não fica assim, doido! Fala aí, deixa de viadade, fala. Foi viajar pra praia. Primeira vez que eu fui viajar pra praia na vida, a gente foi pra Cabo Frio. E na época passava o Jiraiya. Aí a gente chegou na praia e tudo, tamo lá no apartamento. No dia que a gente chegou, tava fazendo uma chuva do capeta, velho. Não tinha como nem sair do apartamento. Aí fui lá, consegui arrumar lá a TV e tudo, consegui sintonizar no Jiraiya. Rapaz, o tempo todinho que a gente ficou na praia, todo dia dava hora do Jiraiya, o apartamento era perto da praia. Eu voltava pra casa, via o Jiraiya e voltava pra praia. Isso aqui é gostar do negócio mesmo. É. Jiraiya era muito bacana, além de ter todas essas diferenças aí, cara, acrobacias e tudo mais. Tinha os inimigos também, né? Que no começo eram inimigos, depois viravam amigos. Isso. E muitos dos antigos tokusatsu participavam, né? Os atores, né? Eles participavam, já tinha experiência de outros tokusatsu, né, cara? Isso. Então era bem bacana assim mesmo. かけがえのない Então tá, tuas considerações finais aí sobre Jiraiya pra gente. Cara, Jiraiya foi um marco na vida de todo mundo aí, não tenho dúvida. Pra quem assistiu e experimentou, visto aí, os caras iam pra praia e voltavam pra ver Jiraiya. O Neilson voltava se quebrando do colégio aí com risco de ser atropelado e tudo mais pra ver essa porra. Saía do colégio igual o Sonic. Só daí vocês podem ver o quão bacana foi Jiraiya, quão marcante foi, cara. E assim, o último episódio foi bem bacana, porque ele se incorpora lá no último robô, luta com o Dokusai gigante lá, e aí, pô, mata todo mundo, aí todo mundo fica feliz, mas assim, fecha bem certinho o final, eles descobrem lá, né, qual que é todo o segredo da inscrição e tudo mais, com a ajuda da inscrição é que eles dominam o robô lá. E as minhas considerações finais, cara, que, pô, Jiraiya é lembrado até hoje, muito lembrado, né, cara? Aí, aqui no Sul, eu não sei como é que é aí, mas a gente usa até hoje a expressão tá virado num Jiraiya. Aqui a galera usa, parecido. Aqui no Sul, só se for pra cima de Santa Catarina, aqui eu nunca ouvi falar nisso. Aqui no Paraná, então, aqui no Paraná. Beleza. Aqui no Nordeste a gente fala que tá virado no Moe de Quento mesmo. É, o que tu esqueceu de falar sobre o último episódio é que durante todo esse tempo como é que era o Tokusai? Como é que é? Dokusai? Uhum. Tava esquecendo o próprio nome, né? É, ele tava procurando o Tesouro de Paco, não era? Isso. E aí o Tesouro de Paco era não sei se era um espírito de um extraterrestre, coisa e tal, e o espírito de Paco entrou dentro do Deus Jiraiya, porque senão ele ia destruir a Terra. E o Deus Jirai tinha que sair da Terra pra né, não correr o risco de explodir a Terra. E como é que ele ia fazer isso? O Jirai teve que jogar a espada olímpica no Deus Jirai e daí ele foi embora pro espaço. Bem lembrado. Bem assim, cara. É isso que sela o final, né? Ele abre mão da espada porque ele tem que abrir mão, né? Isso, e mesmo. Aí o Deus Jirai vai embora. E aí fecha o episódio, né, cara? Fecha a série, na verdade. Muito legal. Pois se fosse eu não abria mão da espada, não. Foda-se. Não ia poder utilizar. Então vamos para o próximo, que é Spectre Man. Spectre Man. Spectre Man. In a flash, like a flame, faster than a plane. A mystery with the name Spectre-Man, power from space, he'll save the human race, yet they'll never know the face of Spectre-Man. Quem vai falar de Spectre-Man? Eu mesmo, que sou, né, o segundo mais old aqui. O Spider tirou meu título de mais velho. Jurássico, seu Jurássico. Isso, tirou meu título de Jurássico, agora é ele o mais velho, mas ainda assim eu sou bastante mais velho do que esses outros, né, pra poder falar de Spectre-Man, que passou, olha, nem sei de que ano é. Na época muito que antigo. Cagava em pé ainda. Cara, eu assisti Spectre Man na antiga TVS, cara, a atual SBT. Que isso, é de comer? É, a TVS era antiga SBT. TVS mesmo, saudosa TVS, cara. É, passava ao meio-dia depois do Pica-Pau. Puta merda. Era muito legal. Como é que era a história do Spectre Man? O Dr. Gori, que é um personagem icônico hoje em dia, na época ninguém dava bola, ou se dava, ficava só nas lembranças, conversas de bar, né? Hoje em dia tem internet aí pra gente poder lembrar essas coisas lindas de antigamente. E o Dr. Gori era um extraterrestre, né? Que tinha uma forma de um simi, né? Ele é um meio macaco, né? E tinha um simio, porra. Isso aí. Simio mobile é foda. É, pode ser isso aí também. E então ele tinha o ajudante dele, que era o Caras, né? Mais pra frente apareceu um outro macaco lá, que eu não lembro o nome do outro macaco. Mas enfim, o Caras era o mais comum. Era o mais lembrado. E o que era? O planeta Terra estava sendo tomado pela poluição. Então o Dr. Gore usava o lixo como matéria-prima para criar os monstros para destruir o mundo, ou conquistar o mundo, sei lá o que, que ele queria fazer. Eu acho que queria conquistar, destruir não fazia muito sentido, né? Mas enfim, então ele usava o lixo para fazer matéria-prima, então tinha vários monstros assim esquisitos. Mas uma coisa que eu tava falando em off aqui com o Spider antes da gente começar a gravar, Spectre Man, cara, não é mais ou menos que nem os outros que a gente falou sobre o Inspector, o Changeman, o Jiraiya. Não voltem, cara, não voltem pra assistir. Não voltem, cara. Aceitem o endosso meu da minha parte, não voltem. Ô, Tim Blue, só uma dúvida. Fala. Tu quer dizer que esse Spectre Man era o Capitão Planeta antigamente, né? Não. Por quê? Por causa do lixo, a porra toda, os inimigos dele lá com o lixo. O Capitão Planeta era praticamente isso, velho. Ele jogava lixo nele e acabava. Você foi longe agora, hein, Felipe? Só não tinha essa questão de anel, né? É, esse negócio de anel só tem com gaúcho, né? É, só. Então, cara, assim, porra, velho, eu fui assistir um episódio, meu Deus do céu, era muita tosquice, cara. Eu vou passar pra vocês o link do episódio, vocês vão assistir junto comigo o trechinho que eu especifiquei, e não, aí vocês vão ter a mesma sensação que eu tive. Eu vou pular isso aí, eu... Deixa não, não pula não, aperta aí. Tá caindo a conexão aqui, aí vai dar pra... Assistam exatamente aos 18 minutos... Aos 18 minutos, pula lá pros 18 minutos e assistam lá. Aparece aí o cara, uhum. Né, dando. Isso, ele tem um monstrinho ali que ele tá dando um lixo tóxico, alguma coisa assim. Uhum. E aí o monstro vai ficar grande. Essas máscaras aí do Caras, inclusive, é da mesma formação daquele do Planeta dos Macacos. Foi usado mesmo no King Kong esse cara. Isso, também. Aí chegou o Kenji, né? Se não me engano, o nome. Herói feio do cara. Olha o bonequinho segurado pela cordinha. Puta merda, velho. Eu assistia, cara, isso todo dia. Eu acho assim, o que realmente foi bom, é bom até hoje. Igual o Jiraiya, Jasper. Não, mas agora, isso, esse, a questão esse é que Spectre ele é muito... Aí é... Ah, a questão é que ele é muito antigo, cara. Ele é muito mais antigo que esses outros, entendeu? É lá da década de 60. Esse bicho é tipo Ultraman, né? Foi o percussor do Ultraman. Isso, ele é uma cópia do Ultraman. Ele saiu bem um pouquinho depois do Ultraman. Ah, entendi. Mas olha só, stop motion. Olha o stop motion do boneco de massinha. Eu dei stop em geral, não dá pra assistir, não. Olha o rabo, olha ele pegando o rabo ali, ó. Ai, meu, o cara voou. Ai, ai, ai. Tá, agora pula pros 20 minutos. Olha só. Mastica. Olha só o que o bicho faz. O bicho pensou assim, ó, eu peguei ele na boca, eu poderia matar ele mastigando, mas eu não vou fazer isso. Eu vou subir em cima do morro e vou largar ele do barranco e ele vai morrer. Ó, o manequim tá na boca. Que roteirista fudido. Pula pros 21. Aí tá ele e o bicho na beira do barranco. Ele pequenininho, né? O bicho é grandão. Eles introduziram a questão dele ficar grande também lá pelo quarto, quinto episódio. Aí ele toca o arco-íris na cara do bicho. O bicho cai o barranco e... Acabou. E acabou. Que foda. O bicho mastigou ele, jogou ele no barranco e não morreu. Ele deu um raiozinho na cara do bicho, o bicho caiu e morreu. E o bicho caiu duro, na verdade, né? Uhum. Duro, duro. Durinho, durinho. Puta merda, muito lixo então, mesmo, assim, cara, na época, eu olhava essa porcaria todo dia, eu e meu irmão. É um raio boticarizador, só. Pior, é mesmo, cara? Pô, essa porra vai virar meme, hein? Caralho! O nome do raio dele era Spectre Flash. Spectre Flash, aí jogava. Era muito legal, cara. Pra se transformar, ele dizia, assim, as ordens. Ele dizia pros comandantes, que eram alienígenas, que ficavam num disco voador, sempre cuidando ele, coisa e tal. Esse Ultraman 3 por 1 real aí tá... Na época era legal, cara. E Spy, tem alguma coisa pra falar? Tu que assistia junto? Cara, pior que eu assisti esse negócio, cara. tenho, não sei se eu tenho orgulho ou vergonha de falar que eu assistia. Ah, cara, na época era legal. Não, né? Mas ó, época... não, falando sério, na época era muito bacana mesmo, era cara. Bacana, não tem jeito. Cara. Na época era muito bacana. E outra, né? Era o que a gente tinha, né, cara? Era o que a gente tinha. Tinha muita opção, cara. Lembrando os episódios legais, aquele do vampiro. Putz, aquele era. Que eram dois episódios, né? Era em duas partes, era muito legal o vampiro. Era eu bem não lembro bacana. Os detalhes, mas eu sei que era um episódio muito foda. Não, era bem bacana mesmo, cara. Isso. E esse aí, é pegando carona aí nessa ideia do... É? Pegando um pouco carona nessa ideia do Eduardo aí, cara. Quem me apresentou o Spectrum Man e Ultra Seven, esses caras, tudo aí, foi meu pai, cara. Então eu chegava a ver com ele, assim. Chegava de tarde e tal, vamos ver, principalmente sábado, assim, a gente tava em casa. Então era muito bacana de ver, cara. Na época legal, tinha, cara. E, cara, dane-se os efeitos que não existiam, né, cara. É, na época. Pra nós, né, cara? Tanto faz como tanto fez. E era tudo festa. Uma coisa legal que todo mundo hoje fala do Spectrum Man, quando relembra Spectrum Man, é o Dr. Gore. Por que todo mundo lembra muito do Dr. Gore? Porque o dublador do Dr. Gore é o mesmo dublador do Seu Madruga, né? Então todo mundo fala muito por causa disso, né? Tem aquela frase famosa dele lá, né? Meu objetivo é a conquista! No último episódio da série, ele fala 3 vezes essa frase, porque ninguém sabe, né? quantos episódios tinha Team Blue? Porra, era ideia, passava de 50, né? Não faço nem ideia. Não cheguei a pesquisar nada disso. Eu prefiro fazer as coisas sempre de cabeça, mas... eu lembro que era bastante episódio, cara. É, às vezes parece que é, mas não é, cara. Nossa, cara. Só pra te ter uma ideia, Caverna do Dragão era 20 e poucos episódios. He-Man era 16 episódios, se não me engano. E caramba. Parece que passava aquela porra infinitamente e não acabava nunca. Nossa. Não, He-Man tinha mais de 90 episódios. Tu tá velho. Louco. É? Não, senhor. Caramba. Dá Google aí agora que tu vai te arrepender disso que tu falou. Até eu sei porque aí, eu tinha, cara. O Botox, a primeira temporada já não. Tinha mais de 50 episódios. Pelo que eu tô vendo aqui, é 130 episódios. Aí, viu? Não te falei que era mais de 90? Mas é o mesmo He-Man aquele? O mesmo He-Man. Pô, então eu confundi com outro desenho, desculpa aí. É, não, eu achei estranho que você falou 16, eu falei, pô, acho que era um pouco não, mais. Não, eu confundi com algum outro, que é bem pouquinho. Eu acho que era Pole Position. Pole Position tinha pouquinhos. É. Pole Position era só 3. O Thundercats também era gigantesco, tinha mais então de 100 isso aí, episódios. Então isso aí. Desculpa, Eduardo. Tranquilo. Então, o Spectrum Man tinha o Dr. Gore, que era a voz do Seu Madruga, e outra curiosidade também, que ninguém sabe, mas o cara... Ninguém sabe, não, ou não se importa. O cara tinha a voz do dublador do... Se ninguém se importa, não precisa de falar, porra. Não, o dublador do Caras é o professor Girafales também, né? E também tem o Seu Barriga, que faz um outro personagem. Mas ninguém fala, não sei porquê, enfim. Caramba, cara, era o Chaves, então, praticamente. O estúdio que dublou o Chaves fez treinamento dublando o Spectrum Man. Não, porque já dublava o Chaves antes. Ah, já dublava antes, velho? Que da hora. Dublava antes mesmo. O Chaves começou antes dos anos 80, 79, se não me engano. Não sei exatamente aqui agora. Spectrum Man, então, passou depois de Chaves. Sim, 80 e... 81, 82, por aí. É, uma coisa assim. 81. Caraca, que massa, velho. É, cara. Passou de 83 a 90. Eu ainda tava... E você vê, né, velho? O negócio mexicano de orçamento muito mais baixo imortalizou na televisão brasileira. Pois é. Então, as minhas considerações pra Spectrum Man é a seguinte. Gente, quem assistiu... Guarda na lembrança que era muito bom, era o que eu tinha na minha lembrança que era maravilhoso, era muito bom, tanto que eu trouxe aqui pra pauta pra falar isso, e cometi o erro de assistir de novo, né? Não assistam, gente, não... deixem nos corações de vocês aí, e que seja, deixa lá no fundinho lá, lembra com nostalgia que tu assistiu com teu pai, com o irmão, enfim, era bom, era muito bom. Não assista mais. Não cometa esse crime. Então não era bom, pô. Se, cala a boca, era bom. Era bom, era bom. Era bom. Nada, não era nada. Então vamos falar agora do último Tokusatsu dessa primeira parte. É ele, Giban. Jiban, Jiban, 捨てても守るんだ。一番一番人は誰でも一番一番一つの太陽だから燃える。 自動ジュジバー。 Fala aí, Nelson, sobre Giban. O Giban, cara, ele foi inspirado no Robocop, cara. Vocês não sabem. Agora explodiu cabeça, tronco, membros, explodiu tudo já. É, porque o Robocop explodia tudo, né? Mas, puta que veio depois do Giban, então. Como é que é? Robocop veio depois do Giban, não veio, não? O Giban passou em 29 de janeiro de 89. Em 89 já tinha o segundo filme do Robocop, cara. Isso mesmo. Entendeu? Aí, ele foi morto. Aconteceu a mesma coisa. Ele foi morto, né? Sacrificado. Ele era um policial, foi morto, sacrificado. Aí o cara lá pegou o doutor lá. Como é que eu esqueci o nome do doutor lá? O tal de Jean. Sei lá. Jean, alguma coisa. Jean Lu, Jean Marie. Doutor Jean Marie. Van Damme? Puta que pariu. O nome dele era Jean Marie. O Naoto era um policial, ele foi derrotado em campo, né? Pela organização Biolon. Aí ele pegou ele. Nossa, aí, Biolon. Puta refizeram merda. Ele como policial de Acho de Ban. Isso. Você vê que até na história é igual. Chumpiada, igualzinho. É a mesma coisa. Isso. E aí era massa também quando ele pegava e falava, tirava aquele distintivo do peito, assim, debaixo na cintura, quer dizer. Aí falava, sou o policial de Aço de Banho, e começava a desferir as leis lá pro cara. Era muito bom. Pô, era muito foda, velho. Inclusive. Outra comparação com o Robocop é que quando saiu o Robocop 3, o Robocop ganhou um jetpack, né, pra poder voar. E no meio da temporada do Giban, eles inseriram isso também. Tanto que ele também tem o jetpack. Só pra mim, Giban perdeu a moral total, velho. Foda-se agora. Saber que essa porra era uma chupada do Robocop. Ah, vai se fuder, velho. Sério, Felipe? Porque você não sabia? Eu também não sabia, não. Não, vocês me fuderam minha infância aí, velho. Destruíram pra mim também, velho. Tipo, agora tá parecendo a música do Mamonas mesmo, velho. O Robocop gay, né? Robocop gay, Abra sua mente. Gay também é gente. Baiano fala gente. Come vodka. Você pode ser gótica, ser punk ou skinhead. Tem gay como Hamed tentando camuflar. Alá meu bom alá, faça minha barba, arranque seu bigode. Gaúcho também pode, não tem que disfarçar. O Robocop não tinha uma lightsaber, né? É, inclusive o episódio mais triste é quando os caras matam ele lá. Caralho, quando eu era moleque eu chorei, velho. Ah, pior, né? Como é, eu não lembro o nome daquela inimiga dele. Ele tinha uma inimiga que era a clássica dele lá. E ela, não sei o que que fizeram, transformaram ela em Robocop também. Ficou outro personagem igualzinho ele, assim, sabe? Que merda, velho. Aí arrancaram o braço dele, eu lembro que depois recolheram o corpo dele lá, assim, o braço. Mais ou menos o que aconteceu no Robocop também lá. Que foi, tristão, véio, foi tristão, velho, foi tristão, velho, esse episódio do Eu não lembro. Eu não lembro muito da série, não. Eu só lembro disso, que a série era muito triste, velho. Todo episódio que eu lembro da série é nos episódios tristes, assim. Poxa, o Edu deve ter chorado em todos os episódios, velho. É, tem um episódio lá que ele morre, que o cara chega lá, detona ele, fode com ele todo. É, o carro dele que chamava aqui no Brasil, chamava, quer dizer, o nome era Layson, só que chamava de Rayson. Rayson, isso mesmo. É. E ele eu tinha nave que... também, né? É porque... nave, moto e carro, ele já era completo. Mas isso era por causa do japonês. O japonês não conseguia falar R, então ele falava Layson. Ele não falava Reis. Todos os japoneses é assim, pô. A maioria nos animes mesmo, o R é sempre L. É. Tu assistia Giban também, Felipe? Porra, assistia, velho. Mas eu queria ter assistido mais não. Essa porra cópia do caralho que roubou. Não. A parada é boa aí. Não é só porque era cópia não, cara. Então, eu fiquei puto por causa disso, velho. O cara copiou tudo, até o jetpack. Vai se fuder, velho. Ah, mas tinha uma coisa que não era cópia, que era os veículos dele, que a gente acabou de falar. Porra, tinha que ter alguma coisa, né, velho? Cara, ele tinha a moto lá, que era a Vaikan, e o Spylers, que era a nave dele, entendeu? Sim. O ele tinha a espada também, né? É, tinha aquela máquina voadora também, a Daedalus. Não, eu morguei, velho. Spylers? É, Spylers é a nave dele, pô. Isso. Tá, e Eduardo, tu assistia Giban, Eduardo? Ou também tá puto? Não, cara, eu não fiquei um pouco decepcionado agora. Eu assistia Giban. Eu lembro que era uma série muito triste, saca, velho? Não, cara, não deixa levar isso não. A parada era massa, cara. Não, o Giban é da hora, velho. Eu decepcionou um pouco saber que ele é chingado pro cop, saca, velho? Eu achava que era uma coisa mais original. Vocês que são os caras cultos, cara. Porra, não saber disso aí, velho. Hoje em dia com internet, porra. Uai, velho, nunca me ocorreu pesquisar sobre o Giban, velho. Aí. É, quanto a isso, você não dá pra condenar o negócio. Agora você não quer mais dar o queijo pro Giban mais não, né? Dá um estragado aí, ele. Agora o Giban ri do lado aberto e morre. Spider, tu assistia Giban, Spider? Cara, eu assisti um pouco, mas e aí talvez eu não sei se era meu sentimento, mas como eu achava muito clone do Robocop, eu não via muito não. Ah, peraí. Tu achava que era clone do Robocop época, naquela você já época? Achava, caraca. Cara, vamos lembrar que ele é mais velho que o Tim Blue, então dá pra ele já tá sacando as paradas aí. Eu achava meio clone da parada, cara, por mais que eu nem lembrava da história, assim, tal, não acompanhei desde o começo. Eu vi alguns episódios. Mas era somente clone mesmo. Mas, cara, assim, esquece a parte do clone, igual o Neil tá falando aí, a parada era massa, cara, era bacana. Realmente, era boa, era... Não, eu gostava de Giban, pô, que eu fiquei puto agora foi de saber que ele era essa bosta aí, né, que vocês... Na vida é assim, cara, nada se cria, tudo se copia, cara. Exatamente. É, realmente. Geralmente feliz, se copia... Cara, infelizmente. Geralmente se copia dos japoneses, né, cara, mas dessa vez deu ruim. É. Mas aí, Nilson, tuas considerações aí sobre o Giban. Pô, Giban é um seriado aí, por mais que... Um seriado de Metal Heroes aí, por mais que seja chumpeado do Robocop, eu achava um bom Metal Heroes, cara. Foi um dos últimos bons Metal Heroes, né? Que naquela época tudo era bom, cara. Tirando Valley Troopers. Ah, não. Tirando Spectreman, isso sim, velho. Spectreman não era Metal Hero. É, realmente. Ah, aquele ali era Lata Hero, velho. Eu acho que era até couro aquela armadura dele lá, cara. Continua, Nilson. Não, pô, já tenho que ter que falar isso, cara. É, foi bom. Até hoje eu ainda acho bom, ainda assisto ainda. Ainda bota aquelas introduções lá, aquela que o Edu fica zoando, a gente dou o queijo Giban, que a gente, todo mundo falava isso na época. É muito bom. Porque parecia olha, mandei pra vocês o vídeo aí, ó. Assistam comigo. Quem não assistiu isso aí tem que apanhar. Inclusive a música. A música BR, né? Falava assim, Giban! Giban! Vai te defender do mal! É. Que merda, velho! Você lembra? Eu lembro. Isso foi bem o latino que regravou essa música. Passou uma pedra. Não, era bom, cara. Vai te ressuscitar do bem, lembra? Pra sempre, Giban! Falava assim. Tá bom. Chega de Giban, chega. Wilson, por favor, vamos parar aí, velho. Esse Giban aí. Tá bom você cantando. Bom, pessoal, essa primeira parte do podcast vai ficando por aqui. E até a próxima viagem no tempo. Aguardem aí a segunda parte. Tchau! Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade. Insegurança. Todos querem amor no coração. Alguém para nos salvar desse mundo louco. Que use com sabedoria sua força. Sim, o policial de aço Giban. Tá aí um outro Metal Hero que era muito foda, né, cara? O Giban. E... Pô, que barulho é esse aí? Ai, tá tendo treta. Alguém tá fazendo mega barulho. Hein? O Zu tá apanhando da manhã em casa. É, eu acho. Vai lá, Nilson. Seu rabo. Foi minha mãe que ligou, pô. Uma hora dessa velha conversa, viu, velho? Puta que pariu. Inclusive,